Beijando você. Mesmo de brincadeira, eu sigo o que fala o coração. Faço a minha maneira da vida nascer uma canção. Que vontade de ver, de querer te abraçar, de correr pela areia. Que vontade de amar você. Vejo beijando você. Que vontade de ver, de querer te abraçar, de correr pela areia. Eu preciso te achar. Que vontade de ver, de querer te abraçar, de correr.